ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Trompa, trompete, trombone, tuba, oboé e fagote, entre outros, fazem parte da seção de metais da orquestra moderna. Frequentemente, tais instrumentos são executados por seus músicos nos grandes concertos ou arranjos orquestrais. Seus solistas ou compositores raramente escrevem ou se apresentam tocando peças populares, conforme acontece com o Quinteto Brasileiro de Metais. Trazendo de volta um gênero musical centenário e genuinamente brasileiro, o chorinho, o quinteto transcreve para sua formação um punhado das mais ricas criações da música popular brasileira. Thank you. Thank you. você ouviu o Quinteto Brasileiro de Metais tocando choros, Mágoas do Ney, de Pedrosa, Abandonado, de Sebastião Gomes, e Flor Amorosa, de Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior. A presença de instrumento elétrico nas rodas de choro sempre foi dispensada por seus tocadores. Para eles, o choro eletrificado perderia sua originalidade e com isso o chorão também ficaria impossibilitado de tirar um som harmônico próprio do instrumento acústico. Porém, nos anos 60, um pernambucano de nome Renato Torres, apelidado de Simpatia, chegou a romper com essa barreira, compondo e gravando com seu cavaquinho elétrico chorinhos de estilo eletrônico. Renato Torres, o Simpatia, apresentou de sua autoria os choros Voando em Surumu, Picadinho e Netinha Deu Sorte. Do rádio, período também em que o choro tinha espaço garantido em sua programação, os conjuntos regionais eram os responsáveis por sua preservação. Entre eles, se destacaram o conjunto regional de Benedito Lacerda, o Gente do Morro, mais tarde chamado Canhoto e seu Regional, Jacó e seu conjunto e o famoso Regional de Pernambuco do Pandeiro. Thank you. três registros de choros dos anos 50 apareceram com o Regional de Pernambuco do Pandeiro. Parece que foi ontem, de Mário Rodrigues e Paulo Sobrinho, Bacurau na França, de Antônio Patrício e Souza Rodrigues, e Venenoso, de Raul Silva. Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Nos anos da década de 60, por Jacó do Bandolim, o conjunto se desfez com sua morte em agosto de 1969. Nos anos 70, ele reapareceu com o solista de bandolim, Del Rian, liderando o grupo. Em sua segunda formação, o Época de Ouro acompanhou nomes importantes da MPB e ainda deixou gravações memoráveis de choro. Três daqueles registros vão aparecer na sequência do programa. apresentamos o conjunto Época de Ouro. Flauta e pandeiro de Odovaldo Lacerda, Diabinho Maluco de Jacó do Bandolim e o choro inesquecível de Paulinho da Viola. Rasgos jazzísticos, pistão em surdina, trombone, flauta e com acompanhamento de violão e cavaquinho, o grupo Chapéu de Palha deu um novo balanço ao choro. Profundos conhecedores do gênero, Zé da Velha, Josias da Flauta e Gerrão do Pistão trouxeram para o choro um pouco do sopro das bandas de música. E o resultado é que acabaram criando um novo estilo de choro amachichado. Maneiroso, de Geraldo Barbosa, Matuto, de Ernesto Nazaré, e Gigandinho, de Toco Preto e Valdir de Paula, são choros que apresentamos com o grupo Chapéu de Palha. Piores épocas para a divulgação da música instrumental brasileira, lá por meados dos anos 60, o bandoneonista Niquinho chegou a fazer concessões gravando discos de boleros e outros ritmos comerciais. Mas nem por isso deixava de incluir também alguns choros nessas produções. Para fechar o programa, vamos escutar Niquinho com alguns desses registros. Niquinho e seu conjunto fecharam o programa com choros de seu repertório. A educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este programa foi produzido pela coordenação de rádio do IRDEP. Produção Perfilino Neto. Apresentação Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem José Silva. Direção Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação de Djalma Bahia. Supervisão geral Nívia Almeida. YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB.